hora tem hora. Bolsas, pessoas em off. Babilônia precisa nossas férias de todos os anos. Babilônia espera nossas eleições tão limpas. Babilônia tranquila, todos somos iguais, levantando a Babilônia. O suor do terceiro mundo molha os jardins suspensos. Todos somos iguais, levantando a Babilônia. O suor do terceiro mundo molha os jardins suspensos. Olho fixo aos meus pés, ainda são meus. Há calor em meu corpo. Estou vivo, escuto um grito agudo. Ainda sinto tanto medo e tanto frio. Na solidão das noites, eu sou igual a mais outro que levanta a Babilônia. Mais um do terceiro mundo, não há um jardim suspenso. Eu sou igual a mais outro que levanta a Babilônia. Mais um do terceiro mundo, não há um jardim suspenso. Solidão das noites, eu sou igual a mais outro que levanta a Babilônia. Mais um do terceiro mundo, não há um jardim suspensos. Eu sou igual a mais outro.